Bora, vou dar presente direto já. Da árvore, 3154, solo aos 35, livre à direita, livre a solo 219. Direito 219, tá 3154. 6525, 45, 884, boa. 3541, copiou o contrário? Prossiga, senhora, na sua escuta. 5241, mantenha o perfil da saída. Afirmativo, senhora. Mantenha o perfil da saída. Vai interceptar 259, senhora. Salvador está 3154. 3154, autorizado ataque via Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, está 3154. Pode ir, Alfa Polar, Jornal 66. Prisão na próxima, espera a próxima, número 2. Confirmando, a aeronave chamou a Torre Salvador. Posicionamento 6321, como número 2 pronto. 76321, mantém o ponto de espera como número 2. Batendo. 76327, a linha decola pistona 0, vento 1 centena, 162, correção, 10 nós. 1 centena graus, 10 nós, o ajuste no 008. A linha decola dá 10, o chinelo 67. Localizador, o TRAN 3217. TRAN 3217, complete final ILS, chame torre 118 decimal mesmo. T26, uma boa. Torre Salvador, boa tarde, TRAN 3217. 3217, continue a aproximação, reporte, trem checado, vento 1 centena, 195 nós. Reportarão, TRAN 3217. Bom, copiou. Confirmando, a aeronave chama a torre. Juliette, portão 4, bate 1. Autorizado ingresso, Juliette, portão 4, não bate 1. Então 3, 1, 5, 4. Controlo para a boa, aqui, em boa. Confirme para o controle, Romeu. Yankee Índia. Romeu, Yankee Índia, prossiga. Yankee Índia, afastado, vem com o número lá na sua popó. Romeu, Yankee Índia, mantenha-se na minha escuta. Sim, vou procurar na escuta. E de pouso, pista no zero, 3217, passou sim, baixou e travou. 6327 do Xané, decolado aos 38, controle 1208. 208, boa! 3 horas, 20 milhas, como Nordeste, um Airbus 320, está cruzando nível 080 em descida para o 050. Entende o tráfego, senhora, 35240, 20 milhas afastada, é isso? Momento 18 milhas, 35241. Entende, 5241. Controle de Salvador, boa tarde, Xané 6327. Na 6327, contato radar na decolagem, submantenha nível 240, saída da EL, transição lida. Relativo, identificado, 240. Se possível, gostaria de coordenar 180 como final, senhora, para a Ilhéus. Faz coordenação, Xané. Guardando, obrigado. Xané 6314, desça para 2.000 pés, ajuste 1006. Para 2.000 pés, 1006. Xaner 63 no quadro, correção, ajuste de altímetro, 1008. 1008. Na 63 no 4, autorizado final e ILS é porta estabilizada. Autorizado ILS 3, canal estabilizado. O Xené 6321, ali mantém piscina 0. Ali mantém piscina 0, 6321. Cip 5241, retoração para separação de tráfego, curva direita, proa 270. Seu limite será 50 milhas nesta proa, após voo direto Vitória da Conquista. Gente, o 35241 está visual com o Airbus aqui às 2 horas, Nossa Senhora. Tráfego superado, é isso o tráfego? Negativo, Trip 5241. Curva direita, proa? Direita, 270 por 50 milhas, após voo direto Vitória da Conquista, Trip 5241. E direita, 270 por 5 milhas, 0,5 milhas, após o DCT de Vitória da Conquista, 5241. Trip 5241 negativo, seu limite será 50 milhas, 50 milhas nessa proa. Trip 5241. Ah, 50 milhas, ok. 50 milhas, 5241 após o DCT Conquista, 5241. É meia de Salvador para Serra Bravo. Nível 370 via Upper Zulu 10, Neuma DCT, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição de par, transponder 5460, frequência do controle 120, decimal 8. Sente autorizado Campina Grande, nível 370 via Upper Zulu 10. Decoda 1-0, curva esquerda, Pucas e Par, transponder 5460, controle 208, gol 9-6. Gol 9-6, protegimento correto, sistema de pressionamento e luz. P5627, autorizado pushback. Tá 3217, autorizado ingresso na Texway Juliette. Portão 6, pátio 1. Foi pro 3217, 6, pátio 1. Controle, boa tarde, 6321, decolou. É, cabeceira 17. 7612. Veio afirmativo, subindo no perfil da ABO, ou Xané 6321. 097, Victor Charlie Adel. Paredo 2231, acione a identificação. Autorizado chegada a Mari, deixe manter o 050. Na Mari para o 050, 2231. Xaner 6314, confirme estabilizado. Xaner 6314, já precisou agora. Xaner 6314, decimal 6, Xaner 6314. Torre Salvador, boa tarde, Xaner 6314, estabilizado em LS. Xaner 6314, continue a aproximação, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento uma centena, 17 nós, o ajuste 1008. Informa um tráfego de pequeno porte, está alinhado cabeceiro 17, não é tráfego para sua aproximação. Xaner 6314, confirmando livre pouso, pista 10, vento uma centena, 17 nós. Meia, aguarde para acionamento, puxa. Aguardo. Tem uma estimativa? Ou no 966, estimativa de 5 minutos. Tem, 79M. Afirmativo, voe direto para Feira de Santana, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, autorizado subida para o 045. Solo Salvador, o trip 5627 com 46 a bordo, 3 horas aí, 10 de autonomia, alternando Maceió. Trip 5627, confirme a autonomia aí, alternativa. Autonomia 3 horas e 10, alternando Maceió. O Chanel 6327. Chanel 6327, prossiga. A gente pode manter o 180 como final, senhor? É, com pintura da Avianca, livre de colégio por sinal 7, o vento, uma centena, 1612 é nós, o ajuste no 008. 6327 autorizado, nível 180. Obrigado, 80 com final, 6327. Voo 1966, coordenando com a equipe de solo após passagem do triplo ATR-72, a sua cauda autorizada, acionamento push. Poder confirmar se está autorizando o pushback, o 966? Voo 1966, após passagem de ATR-72, a sua cauda autorizada, acionamento push. Ok, após o ATR-72 autorizado, 1966. 251-133-25, obrigado, 1327. Aos 47, controle em 1208. 1208, Jaladão. Na M3-4, fez o ataque via Alfa Chamente da Juliette. Linda, 3 mil pés da mão. Sendo 0-3-5-6-2-7. Ok, vai manter a restrição, Vitor Lampel. Vitor Charlie Hotel está livre da restrição, suba direto para nível 100. E a sessão para 100, sai da bomba, Vitor Lampel. Chame centro Recife, 1265-0, alterna 1228-8. 1260-1228 com Recife, agora 5241. Grato, senhora, para a atenção, até a volta. Gol 1620, negativo, mantenha-se no perfil do estado. Acionei identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém nível 060. 1008. 5 está autorizado a ingressar, alinhar e colar na pista 0. Gol 1 Salvador, Gol 966 para o táxi. Está com 81 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternando Fortaleza. Gente, Gol 1966, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponte Pedra Pistão 90, lá chamar a torre 1-8-6, altímetro 9008. 9008, autorizado táxi, Índia Alfa, ponte Pedra 286, Gol 966, bom dia. Gol 966, confirme aí, alternativa? Chené 6394, autorizado o ingresso na Tex-Ray Juliette, portão 8, pátio 1. Portão 8, pátio 1, Chené 6321, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260.288, obrigado. Decolador 51, controle 1208. 1208, grato, boa tarde. ILS, reporte atualizado. 3 reporte atualizado. Controle, muito boa tarde, trip 5627, transfere na sua escuta. Autoriza direto Pulca, senhor leitor, já, mano. Contato radar na decolagem, sub mantém nível 190, voe direto Puka. Direto Puka, poderiam coordenar, ou melhor, autorizarmos o final 150, por gentileza? Aguarde coordenação, trip 5627. 5627, aguardando 150. Azul 4118, red to copy. Red autorizado, nível 150. 150, grato. Oh, Leda Bridge departure. After bridge, up Zulu 16. Departure, runway 10. After departure, turn right. Just squawk 4075, Salvador approach frequency 120.8. Desse mantém nível 0.0. 5627, autorizado voar direto ao Aracaju. Direto ao Aracaju, 5627, muito grato. Voo no 620, desse mantém nível 0.50. Está de retorno a Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga a linha da Estrada do Coco. Correção, já pode aproar o pátio do Gaia? O Guardião, vento em Salvador, uma centena, 1-2 nós, o ajuste no 008, reporta na curta para o pátio do Gaia, 02. No 008, mantendo Estrada do Coco, reportará na curta final para o pátio do Gaia, Guardião 02. Dará UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT 30. Transponder 5407, frequência do controle 120.8. Perfil de saída. Charlie Alfa Tango, prossiga. Para aula 7, livre selamento, chame para o táxi. Calha, Alfa Tão Vicente, aporte farol da barra. Charlie Alfa Tango, repórter Farol da Barra. Meia da Gol, livre decolagem, piscina 0, vento 1, centena, 1, 2 nós, o ajuste no 008. Decolagem autorizado no 0, Gol 966, no 08. Está o nível de voo 105, o nosso de base de pouso será o 1930. Guardião 02 na conta final para o Pátio do Gra. 02, reporte no solo controlado do Pátio do Graé, vento uma centena, 1-2 nós, o ajuste permanece, 1008. Centro das informações, nós estamos na final já. Reporte no solo controlado, Guardião 02. Ajuste no 008, Guardião. No 008, grau. 5, Vitor Salazar. Estabilizou, passaria 2231. Passaria 2231 no chame torre 198, decimal S. 86, obrigado. Salvador, passaria 2231, boa tarde. 2231, continue a aproximação, reporte sobre externa embaixo travado. Entrar. Voo 1966, decolado ao 57, controle em 120, decimal 8. Controle em 208, voo 966, bom dia. Prossiga na linha do litoral, como se fosse o corredor Axé, até o través da sua localidade, do 37. Negativo. Controle em 1208, correção. Frequência livre. Trip 5446, apenas identificação, autorizado chegada a mãe. Esse mantém nível 050. 0, vento uma centena, 1-3 nós, o ajuste 1008. Ele pôs na 0, baixo travou 2-2-3-1, não tem uma interferência, senhor, na sua transmissão. O senhor está constatando algum tipo de interferência? Agora não, a transmissão anterior é afirmativa, essa foi 5x5. 1097, Salvador para Confins, nível 360, decola da pista 10, após decolagem em curva à direita, saída da El Leda Bridge, após bridge interceptará Upsilon 16, transponder 5504, frequência do controle 120.8. Autorizado Confins, nível 360, a pista é 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, Upsilon 16. Transponder 5504, frequência 120.8 para o voo 1097. Voo 1097, cotejamento correto, chame para pushback, acionamento. Chamará quando pronto na ponte 10, voo 1097. Vem para o sol. Estamos tentando lembrar, a gente não consegue. Da Fonte Nova. Fonte Nova, muito obrigado. Reporte na Texway Hotel para o cruzamento de pista. Romeu e Yankee India, 58 milhas nordeste do VOR de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju, frequência 1020.3. O Romeu e Yankee India não escuta? O meu Yankee Índia agora 60 milhas, nordeste do VOR de Salvador. Serviço radar terminado, chame Aracaju 1203. Romeu Yankee Índia confirmando frequência do controle, 1203. Kilo Serra Lima, cena identificação, autorizado de chegada a Mari. Kilo Serra Lima, desse, mantém nível 050. Passaredo 2231, no solo aos 1900, livre à direita ou livre à salina dos 19? Livrão 219, passaredo 2231. 118, decimal 6. 1960. 620. Confirmando, eu acho a motor? 1620. 1620 da Gol, continue a aproximação, reporte embaixo travado. Baixar travado visual. Cruzamento imediato do Guarau no 7, é o táxi autorizado Delta e Alfa, chama antes da Juliette para ingresso no pátio. Só eu vou sair na sequência, chama antes da Juliette, a posição será remota 4, parte 3. Tá bom, então vai manter a posição da passagem ao Lia da Sociedade 2231, passarela. Meia 20, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento uma centena, 1-1 nós, ajuste 1008, 1008. Livre pouso 1008, com 620. Alfa, tá. Ingresso na Texas Juliette, Pátio 1, Índia Alfa para ponto de espera da pista 1-0, lá chama na torre 1-1-8, decimal 6, altímetro 1-0-0-8. Passarela 2331, autorizado Texas Juliette. Pátio 3, posição 4. 3 milhas aqui e a 1000 pés do gol 620. Confirmando, é o gol 1620, pássaros a 1000 pés. Acima, senhor, 3 milhas e meia. Grato. Papapá, Mike, Eco Delta, pronto, 4? Papapá, Mike, Eco Delta, de Salvador para Manati, rota direta, decola da pista 17, pode decolar em curva direita, corredor axé, 1.000 pés, transponder 0125, frequência da torre 1.18 desse momento. Mike, Eco Delta, corrigimento correto, pressionamento e táxi, chame torre em 1-8, mal mesmo. É 1-7 ali, mantém pista no 0. Okay, Azul 4118, follow instructions of the ground staff and the come back to Protex, 809. Chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna 12545. Confirme a secundária 25. 12545, gol 9965. 2085-2545, 966, bom dia. Matango Vitor, Charlie Hotel, chame agora Centro Recife em 126.85, alterna 12545. Ajuste no 008, livre decolagem. O 9097, número 2, para pushback no setor, aguarde para o push. Número 2, nossa escuta, bom, 1097. O Charlie Alfa Tango, confirme se irá prosseguir para Salvador. Prossiga pela linha do litoral, Charlie Alfa Tango. Trip 5446, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1008. Utilizado o sinal ILS, é posto estabilizado. 446. Controle Salvador, boa tarde, Guarau 17. Guarau 17, contato radar na decolagem, se mantém nível 380, saída da EL, transição LEDA. 380, da EL LEDA, Guarau 17. Azul 69 no 8, oceano identificação, esse mantém nível 060, autorizado chegar na Mari. Reduza para 2509. Bate 1. Desce para 3, bate 1. Obrigado, vou falar. Ready for taxi, Azul 4118. 118, souls on board, Tiburon Plato, 0330. Hello, 4118, confirm alternative. Yes sir, alternative, Tiburon Plato. Go for 118, approved taxi via April 1, India Alpha, holding point runway 10, air contact tower 118, decimal 6, altimeter 1008. Okay, taxi 1, India Alpha, holding point 10 in air 18.6. Go 1097, autorizado pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, Go 1097, chamará para o track. Trip 5627, 60 milhas, nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame Aracaju em 120, decimal 3. Ativo 120, decimal 3, 35627. Da informação ótica, a próxima cópia é Guarulhos. Tá 3155, aguarde para a cópia. Aguardando. Quando possível, ofereça controle de bridge, Guarau 7. 3155 de Salvador para Guarulhos, nível autorizado 340, saída da EL Lida Bridge, decola da pista 10 após decolagem curva direita. via Upper Zulu 190, SMAP TCT Awake, transponder 5452, frequência do controle 120, decimal 8. LS 135446. 35446, chame a torre em 118, decimal 6. 186, boa tarde. Da 10. Após a primeira aerovia, Upper Zulu 10. Aciona 5452, a frequência do controle 20.8, 3155 da TAM. Tá 3155, protegimento correto, chame para acionamento push. 1-3-1. Gente, reportar a baixa travado. Sente do vento 5446. Não, chame torre 1-18-6. Boa tarde, o Papa Romero de Alfa Tango. Mike Eco Delta autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17, a porta pronta para iniciar. O Mike Eco Delta. Torre, o Papa Romero de Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, continue na proa do farol de Itapuã, reporte na vertical do farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Vertical do farol de Itapuã vai reportar, Tango. Charlie Alfa Tango inicialmente vai iniciar a espera sobre o farol de Itapuã. Tem uma aeronave da Trip ATR, uma milha do externo. Sim, está no visual, Charlie Alfa Tango. Salvador Tower, good afternoon. Hold point, Azul for 118, mantém hold point of runway 10. Baixou e travou. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero para o trip 5446, vento 1 centena, correção 090 graus, 10 nós, ajuste 1008. 08120 com 12 nós, 5446. Falou bem? Mike, Eco Delta, mantém o ponto esperando no 7. Gol e Azul, inicia um push e depois por conta própria mantém o táxi conforme. Sim, ok, Gol no 097, iniciando. Trato Salvador, boa tarde, o Sané 6314, quem é da informação da Papapá. Fico a aproximação da 190. Está autorizado o pouso parado na cabeceira 35, sem interferência com a final da 90, vai reportar no, na cabeceira, Tango. O Trip 5446 informa o helicóptero Alfa CA50, vai efetuar pouso parado cabeceira 35, sem interferir com a sua aproximação para o 90. Gente, tem o mesmo visual na posição de 2 horas. Afirmativo. Trip 5446 livre pouso 10, uma centena 13 mais. A gente vai acertando com 12 nós. Bom, informação em curso, altímetro no 008, na presente torre 186, para acionamento da aeronave de boa viagem, valeu? Tráfico, Sané 6314. 6314, Petrolina, 1 minuto, Copa, escute a Papá, altímetro no 008. Positivo, já está sendo Papá, grato na tua escuta. Salve o TAN 3155, retornando. Partida externo, uma prova no 7, pousada na pista no 7. Reporte para o cancelamento, Kilo Serra Lima. Ciente. Perfil subida da El Leda, após Leda Bridge. Bridge intercepta Upper Zulu 10, depois SMAP, após Awake, após Mia e depois Upper Zulu 44. Ok, grato. Charlie Alfa Tango, cabeceira 35, pairado já. Charlie Alfa Tango, considere solo correção. O vento 090 graus 15 nós. Reporte no solo controlado, cabeceira 35. Solo controlado da 35, Tango. O Charlie Alfa Tango tem condição de taxiar margeando a pista 17 pela área gramada até o pátio 5? Afirmativo, tá no visual com o Mike Codelta. Sim. Ciente, evite o sobrevoo de veículos e aeronaves. Tem um veículo ali parado ali próximo a Taxui Papá. Evite o sobrevoo. Tá no visual, bom, o carro da Instagram. O Kilo Serra Lima passou externo, solicita a modificação da presente. Autorizado, curva à esquerda, base pela direita, final do ano 7. Ciente, agora final do ano 7. Mike Eco Delta, livre decolagem, pista 17, vento 1 centena, 14 nós. CP 5446, solo 1-4, livre à direita, livre à sola, 1-2-1-9. Gente, livre à direita, 1-2-1-9, trip 5446. Azul 4-1-1-8, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, 4-1-1-8. Solo. Solo Salvador, o trip 5446 livrou. Trip 5446, autorizado ataque via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 5446. 4118, you're clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 14 knots, and altimeter setting 1008. Line up and take off runway 10. Guardião 08, mantenha 1510, reporte através de Paris. Eco Delta decolado aos 1-6, reporte sobre o farol de Itapuã. Reportará para Delta. O Kilo Serra Lima girando final da 1-7, baixar para baixo. Kilo Serra Lima, visual com tráfego livre pouso pista 1-7, vento 1 centena, 1-3 nós, cheque frame. Baixar para baixo. Com dia 9, autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxi Sway Oscar. Poste ponto para o ingresso. Torre, boa tarde, voo 1097, ponto de espera da 10, pronto. 5 do Pátio 3. Gente, já do IET, posição 5 do Pátio 3, equipe 5443. Serra Lima, solo 1-7, confirmando pátio. Ciente, táxi à direita, frequência ali. Mike Eco Delta, controle 1208. 1208, Delta. 8, complete final ILS, chame torre 1118, decimal 6. 1186, obrigado, até amanhã. Contra a Salvadora, o papapá, Michel Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha 1000 pés, corredor Axé, reporte livrando CTR. Autoriza pro direto para Nativo, Mike Eco Delta. 8, continue a aproximação, reporte embaixo e travado, aeronave cabeceira 1-0, prestes a iniciar a rolagem. Está baixando e travando, agora passando 1 milha do externo, quase 1-6-9-2. Salvador Departure Control, good afternoon, Azul 4118 on the dial, departure passing 2400. Azul 4118, radio contact on departure, climb and maintain base level 340. Dial departure, leaded transition. Okay, up to 340 on the dial, leaded transition, 4118 as well. Voo 1097, livre decolagem pistão 0, vento 1 centena, 14 nós. Autorizado a decolagem da 10 para o voo 1097. Azul 411, Nate, fly heading Leda. Okay, fly direct to Leda position, 4118. Boa tarde, eu tenho 3217, tem reclamação papá, autorização confins Belo Horizonte. No 3 nós, ajuste no 008, cheque o trem. Embaixo checado, livre pouso, não, no 0, azul 69, 1. No 097, decolado aos 20, controle 1 no 208. 208, 27, não. Aerovia UP Zulu 16, decola da pista 10, põe decolagem curva à direita. Transponder 5521, frequência do controle 120, decimal 8. 360, autorizado para Confins Belo Horizonte, decola da pista 10, prefeita da EL, transição Leda, após Leda, boa posição bridge, recepta UP Zulu 16. Primeira curva à direita, 521, transponder 1208 ao controle, o TAN 3217. Tá 3217, contingimento correto, chame para acionamento táxi. Pode chamar, senhor, 3217. Guardião 08, tá no através de parede. Guardião 08, sente, reporte rotatória, visual com campo. Reportaram rotatória, visual com campo, guardião 08. Índia Novembro, autorizado a linha em manter cabeceiro no 7, reporta pronto para iniciar, o eco Índia Novembro. É 9 no 8 da Azul, solo os 22, livre à direita, livrar solo 1 no 209. Estou na direita, livrar no 209, obrigado Azul. Salvador, muito boa tarde, Azul, 69 da noite. Azul 6918, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente via Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 69 da noite. Eco de Novembro tem condição de cruzar o campo no máximo a 2 mil pés? Gente, livre decolagem piso no 7, vento uma centena, 1 no 3 mais. Eco de Novembro é o ajuste no 008, cruzando o campo abaixo de 2 mil pés. Solo 3217, posição 06, pushback em acionamento. Guardião 08, prossiga. Tensão de pouso da 97. Sente, Guardião 08, continue na final da 97. Reporta na curta da 97, Guardião 08. Reportará na curta final da 97, Guardião 08. Jardim 08, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 149. Livre pouso 97, sentido vento, Guardião 08. Eco de novembro, livre da restrição, aguarde transferência para o controle. Cuidado, decolado aos 25, eco de novembro. Novembro, aguardando para transferência. Entendido, cruzar o aeródromo acima de 2.000 pés. Tá livre da restrição, eco de novembro. Positivo, livre da restrição, certo. Number 4118. 4118, contact Recife Center, frequency 125.1 and 123.25. Contact Recife on 125.1, unable 08 Solos 26, autorizado backtrack. Reporte para ingressar ali via Taxi Oscar. Autorizado chegar a bom, se deixa, mantém nível 050. 1 de novembro, controle 120, decimal 80. 120, 1 de novembro. Autorizado na proa de bonde, trip 5364. Controle eco Índia November, no perfil da Lotana, na escuta. Eco Índia November, contato radar na decolagem, sub mantém nível 090, saída Lotar. 090 na saída Lotar, eco Índia November. Barreira da Guarda 4. Salvador, hoje né, minha 364, puxa, final do olho. Voo 970, número 2 para cópia, Guarda 4. Xené 6314, livre acionamento, pushback, chame para o táxi. Chame para o táxi. Voo 869, reduza para 2509. Reduza para 2309, Voo 869. Voo para cópia. 02231 de Salvador para Barreiras, nível 180. DCT Vata, via DCT Vatato, Whisky 42. E conforme o plano de voo, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, Vatap, transponder 5527, frequência do controle 10, decimal 8. 8, até o corte, bom dia. Passaria 2231 no cotejamento correto, chame para acionamento, puxa. Para o táxi 3217, seu alguém de 174, alternando Guarulhos, com 3. TAM 3217, táxi autorizado via Pátio 1, Índia Alfa. Até o ponto de espera da pista 90, lá chama na torre em 118, decimal 6, altímetro 9008. 3564, autorizado, vou ir na proa de Pelo. Mantenha 2509. Pelo, mantenha 2509. 0, ESMAP DCT Awake, conforme o plano de voo, transponder 5537, frequência do controle 120.8. Soldado Guarulhos, nível 360, decolando da pista 10, curva direita, da El, da 3, na pérgola 10, ESMAP DCT Awake, conforme o plano de voo, transponder 37, controle Salvador 120.8, gol 9070. 9070, contingimento correto, chame para saneamento e puxe. Reporta lá na operação. Salvador, 8063, 4 vai ficar. Chené 6314, confirme a alternativa? Salvador. Chené 6314, suficiente, unidade do táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. Até o ponto de queda da pista 10, lá chamar a torre 118 decimal 6, altímetro 1008. E 8 decimal é parte de braço. Paulo, boa tarde, Gorromeu 20. Boa tarde, papapá, mais, Guilherme, Gorromeu. 0, recebo. 1620, pronto, copo. Copio. 1620, de Salvador para Recife, nível autorizado 370, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, após decolagem curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5524, frequência do controle 120.8. 370, Recife, 58, Puca, Caju, 524, responder 208, controle. Voo 1620, contingimento correto, chega para saneamento, puxa. Salvador, muito boa tarde, papapá, mais de Guilherme meu. TAM 3145, Salvador para o Galeão, nível autorizado 360, decola da 10, após decolagem curva à direita, saída da El Leda Bridge, onde interceptará Upper Zulu 10, ESMAP DCT Luft, e conforme o plano de voo. Transponder 5541, frequência do controle 120.8. 2, 1, 7, a linha decola pista 10, vento 1, centena 1, 4, 9. A linha decola 10, tá? 3, 2, 1, 7. Juliette Romeu, tem condição direto para parte da bata? Vai pro parte 4, tem condições direto. Condição então direto, pátio 4. O Mike Juliette Romeu autorizado, reporte na curta para o pátio 4. Mike Juliette Romeu. Reporta curta, pátio 4, Romeu, grato. Mike Juliette Romeu, vento em Salvador, 1 centena, 1 4 nós, ajuste 1008, 1008. Tem com 4, 1008, Romeu. O 364. Tu escuta. Condições de voada presente Duna para intercepção lógica. Com certeza, meio pronto. Positivo, autorizado Duna da presente 5364. Pode descer para 2000? Autorizado 2000, ajuste Salvador é 1008. Está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 1008, chamará estabilizado. Vamos até 250, tá bom. O controle agradece. Ali mantendo 0, reacete. 69, descida para 4 mil pés. Positivo, descida para 4 mil pés, o ajuste é 1008. Na curta, Mike Juliette Romeu. Reporte no solo controlado, parte 4. Mike Juliette Romeu, 1 centena, 1.5 nós. Ajuste 1018, 1008. 1008 ou 1018? 1008, confirmando 1008 o ajuste. 1008, tem consigo, reporte no solo controlado, Romeu. 3217, decolado aos 34, controle 1018.